de pouco e cousa. Ai, criado, hoje bendito tens bem salve. Carne criada, que bendito, treve, salve, salve, salve. Sangue, ponto, que lhe toda, carne criada, que bendito.